O DHQ tá tocando, isso é Mandelão. GHP, nossa putaria pra piranha. Moleque ruim. Caralho, fala pra ela, seu zap. Desculpa, a hora que eu tô ligando. Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando. Desculpa, a hora que eu tô ligando. Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando. Posso plantar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Posso plantar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Posso plantar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Sexo bolado com o carro em movimento. Sexo bolado com o carro em movimento. Sexo bolado com o carro em movimento. Vai passar na marcha enquanto eu vou tacando dentro. Sexo bolado com o carro em movimento. Posso botar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Posso botar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Posso botar no portão pra gente namorar dentro do I-30, fumando, ouvindo o som, todo lacradão, a gente brinca. Sexo bolado com o carro em movimento. Sexo bolado com o carro em movimento. Sexo bolado com o carro em movimento. Vai passar na marcha enquanto eu vou tacando dentro. Sexo bolado com o carro em movimento.